reggae da Stramanda. Hey, rock and roll. I just name Rolling Stones. I just name. I just need time to know what to say. E hoje acordei, yeah! Mas eu moro bem no meio de uma selva de pedra, yeah! O pôr do sol no rio é que me faz sonhar. Quem nunca imaginou pegar onda do Guaíba? E as mina? E as mina tão no sol, e a moçada tá no mar. E eu quero uma sereia de tanga na areia. O pôr do sol no rio é que me faz sonhar. Quem nunca imaginou pegar onda no Guaíba? E aí, moçada? Nessa cidade quando bate uma piscina, pra fugir dessa violência, essa loucura, eu pego a pia e vou dar banho lá no pinheiro de Tramanda. Nessa cidade quando bate uma piscina, pra fugir dessa violência, essa loucura, eu pego a pia e vou dar banho lá no pinheiro de Tramanda. Pela estrada eu vou ouvindo o som do ragamuffin que eu vou fazendo a mão. Ei! Vou ficar na praia todo dia. Vou ficar na praia todo dia. E hoje acordei querendo ver o mar, mas eu moro bem no meio de uma selva de pedra. Yeah! O sol no rio é que me faz sonhar. Quem nunca imaginou pegar onda no Guaíba? Nessa cidade quando bate uma fissura, pra fugir dessa violência, essa loucura, eu pego a pia e vou dar banho lá no pinheiro de Tramanda. Nessa cidade quando bate uma fissura, pra fugir dessa violência, essa loucura, eu pego a pia e vou dar banho lá no pinheiro de Tramanda. E aí? Pela estrada eu vou ouvindo o som e o Coringa vai fazendo a mão. E aí? Vou ficar na praia todo dia. Vou ficar na praia todo dia. Eu hoje acordei querendo ver o mar, mas eu moro bem no meio de uma selva de pedra. Yeah, o pôr do sol no rio é que me faz sonhar. Quem nunca imaginou pegar onda no Guaíba? Hey! Nessa cidade quando bate uma fissura, pra fugir dessa violência, essa loucura, eu pego a pia e vou dar banho lá no pia de Tramanda. Nessa cidade quando bate uma fissura, pra fugir dessa violência, essa loucura, eu pego a freeway e vou curtir o planeta Atlântida. E pela estrada eu vou ouvindo o som do ragamuffin que eu vou fazendo a mão. Vou ficar na praia todo dia. Vou ficar na praia todo dia. Yeah.